Eu gosto do Itas flamenguista. Ele é pica, roubou meu coração. Mano, eu acabei de assistir o filho do Zabza comendo o buraco. Aquilo era trap, mas eu meti o meu piro. A minha pica não consegue ver. Se tem buraco, ela quer meter. Tu acha que é gay? Eu acho que é louco. Vou comer buraco e ela tem pau duro. Quer dizer que tu não comeria se tu encontrasse Pablo Vittar no escuro. Já peguei coisa pior por aí, e se bobear, como até você. Com essa pena fina e essa cabeça de ET. Para de cair, tu comeria também. A minha pica não consegue ver. Se tem buraco, ela quer meter. Tu acha que é gay? Eu acho que é louco. Vou comer buraco, eu não tenho pau duro. Caralho, o meu pau tá bem duro. Caralho, pode até ser trap, mas não passarei toda a luta. A minha pica não consegue ver. Se tem buraco, ela quer meter. Tu acha que é gay? Eu acho que é louco. Vou comer buraco, ainda tem pau. A minha pica não consegue ver. Eu gosto do Itas flamenguista. A minha pica eu gosto do Itas flamenguista.